batalhão de São João, terra de mão pura. Onde cada pico é um escudo, onde cada morte do solto faz mostrar quão escroto é. A vida te serve, pena fé, mas da seda ralé, se comporta como gambé até provar que não é. Mas uma alma sobe ou desce, depende da vida ou da prece, depende do pulso ou da veste. Essa vida é um teste, teste tal que me faz crer que pra estar vivo basta morrer, que pra ser feliz basta sofrer, e pra ser derrotado basta vencer. Tanta coisa em volta, fala só de mim até um pecado. Pra se eu morrer nessa porra, pelo menos deixar um legado. Pra que se lembrem de mim, não por dívida, mas que se lembrem de mim por ter mudado a sua vida. Baixada Fluminense, beat, voz e coração. Com vocês, capítulo 1.